aproximar, senti no corpo um arrepio. A primeira vez que eu te vi, apaixonei, sonhei, tentei falar, ah, pois não saí. A primeira vez que eu te vi, também apaixonei, sonhei, tentei falar, ah, pois não saí. Me apaixonei quando vi os teus lindos olhos brilhando em outra direção olhando, e eu não existia pra você. Nunca mais ia te ver. Chorei sem querer. Eu tenho uma chance pra dizer o quanto estava apaixonado por você. Chorei sem querer. Top sequência, top sequência. Não existe nada igual. Ipirá FM. Só música legal. Então é Natal. Amigos e amigas, estamos chegando ao fim de mais um ano. Esse é o momento de agradecer a cada um de vocês que confiou no nosso trabalho. É hora de renovar as esperanças para o ano que está por vir, com a certeza que podemos construir um futuro ainda melhor. Feliz Natal e um próximo 2025. Obrigado pela confiança. Um forte abraço do seu amigo, vereador Benedito do Leite. Quer construir ou reformar sem dor de cabeça? Então passe na Casa da Construção. Só na Casa da Construção você encontra tudo para construir com os menores preços e o melhor atendimento da cidade. Passe lá e confira as promoções da Casa da Construção. Telefone 3254-1027. Casa da Construção, Rua Valdomiro Lins, Ipirá. A revendedora mais completa da Bahia. Salvador. Siga a gente no Instagram. Uma ótima tarde para você, curtindo aí a programação da Rádio Prefeme. É hora agora de você ouvir o recado do Bio Amargo Original Laranja, que é o primeiro chá do mercado e vem fazendo diferença na saúde das pessoas. Sim, o Bio Amargo Original Laranja. Eu tomo e, é claro, eu recomendo para você. É um chá de 12 ervas com vitaminas e minerais, o único que tem registro na Anvisa e responsabilidade com a sua saúde. Para se manter uma boa saúde, é preciso fornecer ao organismo todas as vitaminas e minerais que precisa no dia a dia. E nem sempre o alimento que consumimos supre as nossas necessidades. O Bioamargo Original Laranja traz a natureza para a sua mesa todos os nutrientes que o organismo precisa, fortalecendo a sua imunidade. O Bioamargo Original Laranja é um chá completo, 100% natural. É composto com ervas da nossa flora, contendo a casca da laranja amarga, que tem uma ação anti-inflamatória, antioxidante digestiva, depurativa, diurética, calmante, relaxante, entre outras. O Bioamargo Original Laranja é um depurativo do sangue, eliminando assim o açúcar, controlando sua diabetes, seu colesterol, evitando infarto. Você que sofre com ácido úrico elevado, refluxo, gastrite, azia, má digestão, barriga inchada, dores estomacais, não deixe de ter em casa o chá da família. Vamos falar da gordura no fígado? Ele age limpando como uma esponja. O Bioamargo Original Laranja é um chá completo. Ele é amarga sim, mas deixa o seu organismo saudável. É o único chá que não tem similar, nem genérico. Ele é da Bioflora. Você encontra nas farmácias e lojas de produtos naturais. Exija o bioamargo original da Bioflora. Continue curtindo a nossa Hiper FM. Já, já estarei de volta. Neste fim de ano, a Motopel deseja a você e sua família um Natal repleto de amor, paz e momentos inesquecíveis. Que 2025 chegue trazendo esperança, saúde e muitas conquistas para todos nós. Agradecemos por fazer parte da nossa história e por confiar na Motopel ao longo deste ano. Juntos, construímos um caminho de realizações e queremos estar ao seu lado no próximo ano. Boas festas e um feliz ano novo. Motopel, apaixonado pelo cliente. Sua saúde deve estar sempre em boas mãos e para isso tem que ser tratada por profissionais competentes e que fazem a diferença. O Centro de Diagnóstico Santa Helena, pioneiro em serviços médicos hospitalares, conta com os mais qualificados especialistas: clínico geral, cardiologista, ginecologista, urologista, neurologista, gastroenterologista, dermatologista, endocrinologista, pneumologista, psiquiatra, psicólogo, pediatra, nutricionista, esteticista e otorrino. A ultrassonografia, que é um exame de imagem, é realizada por médicos especialistas com experiência e comprometimento. O laudo é imediato. Exames cardiológicos como eletrocardiograma, Holt e MAPA são realizados todos os dias. Agendamento na recepção da clínica ou pelos telefones 75-3254-1023 e 99115-5271, Centro de Diagnóstico Santa Helena, Praça São José, Ipirá. Chegou em Ipirá o supermercado Malibu, seu desconto de compras em Ipirá. O Malibu tem tudo para o seu dia a dia com qualidade e preços imbatíveis, de alimentos frescos a produtos de higiene e limpeza. Ampla variedade para atender às suas necessidades. Ofertas especiais para você economizar em suas compras. Supermercado Malibu, onde você encontra tudo o que precisa com qualidade e economia. Avenida César Cabral, em frente ao Colégio Góis Calmon. Casas Freire.com, com você todo dia, vem que tem tudo de bom, variedade, economia, conforto e novidade, imóveis e elétricos pra você. Casas Freire.com. CasasFreire.com, com você todo dia. Em Ipirá, na Praça Roberto Sintra. Seu veículo só pega no tombo? Para de empurrar seu carro. A Comercial de Baterias e Autopeças Pires tem os melhores preços em bateria da cidade. Baterias para carro, moto, caminhão e no break. Na compra das baterias Max, você paga em até 10 vezes no cartão. Bateria Max, sinônimo de qualidade e segurança. Conheça a linha das baterias Max na Comercial de Baterias e Autopeças Pires. O Eduardo Reis, em frente ao Colégio Sancler. Telefones 3254-2455 e 99165-3156. Ipirá. Olá, amigas e amigos. Aqui é a doutora Aline. Neste fim de ano, quero agradecer a confiança de cada um de vocês. Estou pronta para iniciar meu primeiro mandato com muito trabalho, dedicação e compromisso com nossa cidade e nossa gente. 2025 será um ano de desafios e de oportunidades. E juntos, vamos construir um futuro melhor para Pintadas. Que não falte saúde, paz e esperança nos lares de todos vocês. Aproveito este momento tão especial para desejar boas festas aos amigos e familiares. Um abraço da amiga vereadora doutora Aline. A pomada Neymax é a campeã contra as dores, porque é a única que deixa você preparado para o dia a dia. A pomada Neymax é anti-inflamatória e tem o poder de aliviar dores no corpo, nas pernas, braços, torção, artrite, artrose, reumatismo e problemas de má circulação. A pomada Neymax é a mais vendida porque age diretamente na dor, trazendo a sensação de bem-estar e melhora seu desempenho. Procure a farmácia mais perto de você. Pomada Neymax, a campeã contra as dores. E o melhor som da cidade, música e emoção, você vai ouvir e gostar. ZYC 324, Rádio Ipirá FM 104,1 MHz. Uma organização Almir Miranda. Hora de você ouvir a edição das 15h do Informativo Ipirá FM, no oferecimento de Farmácia Santana. Seu medicamento com a entrega mais rápida da cidade. Fone Zap 75-99124-4351. E da doutora Leila Braga, cardiologista. Dormir mal aumenta a pressão arterial, os níveis de colesterol e o açúcar no sangue. Isso tudo pode aumentar o risco de doenças do coração. A cardiologista doutora Leila Braga atende aqui em Ipirá, na Clínica GPK ID. Agendamento 75-99208-7714. E na Diagnocentro, agendamento 75-991-84-8646. Com a seguinte notícia: inscrições para o Sisu 2025 começarão em 17 de janeiro. Informativo. As inscrições para a edição do Sistema de Seleção Unificada SISU 2025 começarão no dia 17 de janeiro e poderão ser feitas exclusivamente pela internet até às 23 horas e 59 minutos do dia 21 de janeiro. Para saber mais, acesse www.ipirafm.com.br. Próxima edição do Informativo 104,1, às 16h, no oferecimento de Farmácia Santana. Seu medicamento com a entrega mais rápida da cidade. Fone Zap 75-99124-4351. E da doutora Leila Braga, cardiologista. Dormir mal aumenta a pressão arterial, os níveis de colesterol e o açúcar no sangue. Isso tudo pode aumentar o risco de doenças do coração. A cardiologista doutora Leila Braga atende aqui em Pirá, na Clínica GPK ID. Agendamento 75-99208-7714. E na Diagnocentro, agendamento 75-99184-8646. Temos medicamentos e perfumaria, e garantindo o menor preço todo dia. A mais barato vai! Farmácia Santana, completando 40 anos. O cliente comemora junto conosco e ganha presentes. Ouve aí, são 40 anos cuidando da saúde da sua família. Um atendimento humanizado para cuidar de quem precisa. Você comprando na Farmácia Santana, você concorre a 40 prêmios. Um desses prêmios pode ser seu. Fala a verdade, deu até vontade de passar na Farmácia Santana agora, né? Compre na Farmácia Santana, peça seu cupom, preencha e boa sorte, porque você merece o melhor. Farmácia Santana, completando 40 anos, mas quem ganha o presente é você. A mais barato vai. O coração merece uma atenção e um cuidado especial. Você sabe quando deve consultar um cardiologista? Então fique atento. Caso você apresente desmaio, dor no peito, coração acelerado, pernas inchadas, falta de ar e tontura, são sinais de alerta. É importante que você procure um cardiologista. A cardiologista doutora Leila Braga atende aqui em Pirá, realizando eco, Doppler de carótidas e vertebrais na Clínica GPK-ID, na Avenida César Cabral, 566. Agende a sua avaliação pelo telefone 99208-7714 e na Diagnocentro, na Rua Landulfo Alves. Agende a sua consulta pelo telefone 99184-8646. A gente se encontrou todo dia na mesma estação, mas um ano que chega ao fim é sempre a mesma emoção. Vamos estar sempre juntos, na mesma alegria, na mesma canção. Ipirá FM, você está no meu coração. Vem! Um ano novo repleto de amor, felicidade e muita paz no coração. Ipirá FM com você, sempre juntos na mesma emoção. Um ano novo repleto de amor, felicidade e muita paz no coração. Ipirá FM com você, sempre juntos na mesma emoção. Emoção. sensação. Mas um ano que chega ao fim é sempre a mesma emoção. Vamos estar sempre juntos, na mesma alegria, na mesma canção. Ipirá FM, você está no meu coração. Coração, um ano novo repleto de amor, felicidade e muita paz no coração. Ipirá FM com você, sempre juntos na mesma emoção. Um ano novo repleto de amor, felicidade e muita paz no coração. Ipirá FM com você, sempre juntos na mesma emoção. Mesma emoção. Oh, oh, oh, oh. Prepare-se, prepare-se. A partir de agora, vamos deixar tudo por conta do show da tarde. Show da tarde. Let me tell you. You my little putain. So I'll give a hoot what you do, say, girl, I know. You a little too tame. I'll be shooting that shot like 2K, girl, I know. Tell him I'm next. Tell him you find a little something too fresh, I know. Tell him I'm next. Tell him you find a little something too fresh, I know. Put a little gold in the teeth and it fit good, so I took the doors out the deep, okay. I see a brother holding your seat, no beef, but I'm trying to get to know you at least. Don't take my talking to your own. I can keep it chill like the Soviet blunt. I'ma keep it real when your man long gone. If you're looking for a friend, then you got the wrong song. Baby girl, what's good? What's with ya? If you book tonight, that's fiction. I'm outside, no pictures. You want me, go figure. To the back, to the front. You a 10, baby girl, but I'm the one. Hey, to the back, to the front. You a 10, baby girl, but I'm the one. You my little boo thing, so I'll give a hoot what you do, say, girl, I know. You a little too tame. I'll be shooting that shot like 2K, girl, I know. Tell 'em I'm next. Tell 'em you find a little something too fresh, I know. Tell 'em I'm next. Tell 'em you find a little something too fresh, I know. Agora são 3 horas e 22 minutinhos, 3h22, ótima tarde pra você. Tá no nosso interativo, interativo desta sexta-feira, sextou, é sexta-feira. E aí, tudo bem com você? Tudo em paz? Tudo tranquilo? Tudo de boa? Aproveitando aí a sua sexta-feira, a última sexta-feira do ano. Como foi as suas sextas-feiras, hein? Ao longo de 2024, foram boas, foram maravilhosas, foram mais ou menos. Foram aí quando você enfiava o pé na jaca e aí chegava na segunda-feira, estava naquela pegada barreada, aquela ressaca pesada, porque começou tudo na sexta-feira. Foi assim mesmo que aconteceu com você? Me conte, viu? Me conte tudo, não me esconda nada. Me fale sobre a última sexta-feira. Tá trabalhando, tá de férias? Olha só que maravilha. Tá de férias, tá descansando, tá relaxando. Tá aproveitando a família. Top, hein? Maravilhoso. Sensacional. É pra aproveitar mesmo, viu? Está no ar o nosso interativo até as 5 horas, né? Até as 5 horas da tarde está rolando o interativo aqui na Ipirá FM. Em nome de Brandão Joias, quer surpreender as pessoas especiais da sua vida? Quer surpreender? Então procure a Brandão Joias, viu? Brandão Joias, em Feira de Santana, Brandão Joias em Salvador. Sabe, pra você que era com aquele look perfeito pras festas aí, pra festa da virada, é só você dar uma passadinha na Brandão Joias, viu? E você vai ficar com o look perfeito. Participe do nosso interativo, manda pra cá tua mensagem. Pode mandar tua mensagem no nosso WhatsApp 991452141. Olha aí, tem participação já chegando, viu? Tem participação aqui no nosso WhatsApp. Olha, amigo, esse 2024 não foi fácil pra mim suportar. Fofoca, mentira, xingamentos. E Deus, é claro, me deu forças para estar em pé. Claro, sempre. Nosso bom Deus dá forças aí para que possamos suportar as adversidades da vida, né? As pedradas que a vida nos atira, né? A vida não, algumas pessoas. Vamos lá, vamos seguindo. Deixa eu ouvir esse recadinho aqui. Pode aproveitar e falar da nossa enquete, viu? Pra você que tá acompanhando aí, presente, né? Vou falar aqui da nossa enquete, você que tá nos ouvindo. Olha, 2024 tá chegando ao final, né? 2024 tá chegando aqui ao final, né? Ao final. E aí, você lá atrás, na virada, né? Pra chegada de 2024, fez planos, traçou metas, objetivos e... Em muitos casos conseguiu realizar, em outros casos não. E tem coisas que você não vai levar para 2025. Você não quer levar para 2025. Das metas que você estabeleceu, né? Tinha ali para 2024. Conseguiu realizá-las? Né, conseguiu concretizar essas metas, esses objetivos? E 2025, o que você não quer levar para 2025? O que você quer? Qual é a sua primeira meta para 2025? Fale, compartilhe. Compartilhe aqui no nosso WhatsApp. Deixa eu ver esse recadinho primeiro. Vamos lá, vamos ouvir esse recado e você também pode participar, tá? Marconi, boa tarde. O Marconi, passa para mim. Henrique Juliano, conversas e lençóis. Um beijo para mãe, pai, Sônia, Rai, Anderson, Débora. E todos os ouvintes da Impira FM, um feliz aniversário para meu amigo Neide Nascimento. E sobre a enquete, eu não levaria para mim, para meu 2025, pessoas falsas. Tem que ficar em 2024, em nome do Senhor Jesus. E aí, recado de Leila falando, né, que pessoas falsas que fiquem em 2024, viu? Não vão pra 2025, não. Fiquem todos aqui em 2024. Eita! Pois é, e Leila fala, né, aqui completa, né, falando que 2024 não foi fácil, né? Não terminou ainda, mas não foi fácil. Não teve que suportar tantas coisas, né, teve que suportar fofoca, mentira, xingamento. E aí, rapaz, graças a Deus ela vai vencendo, né? Graças a Deus vai vencendo, porque Deus dá força. Agora tem mais um recadinho aqui no nosso WhatsApp. Oi! Marconi Macedo! Ó, sempre tá tranquilo. Marconi, sobre a enquete, meu querido. Sim, né? 2024 terminando, né? Acredito que a gente, que é da luta, eu acho que nunca consegue atingir as metas, não, né? A gente vai trabalhando e conseguindo aos poucos. Valeu, meu irmão. Essa é a minha opinião aí. Manda um abração aí pra toda a galera aí do grupo, né? Ouvintes número 1. A moça lá que trabalha lá na NT, que eu esqueci o nome dela. Ela vai me quebrar de pau, mas enfim. E pra Marlizinha, Creme, né? Leila, Sueli. Essa turma boa aí. Valeu, meu irmão. Essa é a minha opinião. Faltou Marlizinha com a gente, cara. Marlizinha, Creme, Sueli, Leila, né, velho? Aí esse povo pega em som pra ter medo da gente. É porque ela não viu na locução pra ela ver. Rapaz, o locutor tá aqui, você tá doido. Valeu, nosso querido Anselmo. Valeu, Anselmo, um abraço, hein? Ô, Anselmo, que dia você retorna aí, Pirá, Anselmo? Aquele dia você me chamou pra comer a pizza. Eu só fiquei assim esperando, né? E nada, pô. Anselmo não esperou nem o pessoal se rir. Já ficou na tucaia. Igual o Chueli, é na tucaia. Comeu a pizza sozinho. Ô, Anselmo danado. Só porque Dona Zenaide não tava. Olha, parabéns para Cleide Fraga. Cleide Fraga está completando de idade nova hoje. Está aqui, olha, Marconi. Parabéns aí para Cleide Fraga. Feliz aniversário, muitos anos de vida, saúde. Abraços da tia Fátima Macedo. Valeu, então. A tia Fátima Macedo está parabenizando a sobrinha, né? A Cleide Fraga, hoje é aniversário dela. Bora, tem recadinho. Oi. Olá, boa tarde, meu nome é Eliette, da Faceta Ida, próxima Loja Velha. Eu te adivinho a música de Toque 10 para oferecer para algo especial. Para você, Paul. Para a galera do grupo. Para a bebiga Lady Sueli. Para a bebiga Zilma. Para a bebiga Lady. Para a bebiga Claudiane, próximo ao tabuleiro. Para o meu amigo Gustavo. Para a bebiga Valdirene. Para a minha sobrinha Heloísa. Para você também, boa tarde. Tchau. Valeu, Eliette. Ótima tarde para você também. Obrigado, hein, pela tua participação. Oi. Boa tarde, Marconi. Tudo bem? Como é que tudo bem? Eu faltei um sonho. Agora, no... esse sonho, é... Deus sabe. Esse sonho que eu peço a Deus que... Antes de entrar esse ano, ano 2005... O dia primeiro que eu realizei esse sonho, tá? Completar minhas metas. É um sonho. Mas Deus sabe. Deus e eu sabe o sonho que eu quero ter, né? Que eu quero realizar. Mas só Deus. Esse sonho tá na mão do Senhor Jesus. Ele sabe todas as coisas, né? Então, falta esse sonho. Eu não vou dizer o que é, mas Deus sabe que o sonho que eu quero realizar. Falta esse sonho para completar, falta esse sonho. Jesus sabe, eu não vou dizer o que é, mas Jesus sabe. Um sonho bom, não, maravilhoso. É realizar meu sonho. Completar minha meta, só falta um sonho. Se for da permissão do Senhor, esse fim de ano. Se não for, for do ano que Deus quiser, né? Deus proverá, né? Vou dar vontade do Senhor, esse ano eu realizo esse sonho. Para mim é o melhor de todos esses sonhos. Se não for, o ano que vem, se Deus permitir, né? Tudo a permissão do Senhor. Tenha uma tarde abençoada por Jesus. Bom trabalho, fique com Deus. Valeu, Nivalda. Obrigado, hein? Tá aí a Nivalda falando sobre a meta dela, né? Para 2024 e aí, início de 2025. Bora lá, tem mais um recadinho. Oi, boa tarde. Boa tarde, Marcos, Dira Caixar, estou com você. Vi a música de Calcinha Pé, Calcinha Preto, Calcinha Pé, Novo Amor. Oferecer para a Taniele no Notaro. Notaro, o Taniele é o pai do Otaro. Toda a Vanessa Salão, a Linda Queçara, Salão, Ana Tarcim Maria, Alice Alves Maria, Via Rosa Maria, todo pessoal de Pirá, Dira Queçara, e todo motoboy de Pirá, Dira Queçara, e toda a minha mãe de Pirá, Dira Queçara. Valeu, Di, é o Di aí, participando também do nosso interativo. Um abraço pra você, Di. Deixa eu ver cercado aqui, rapaz, deixa eu ouvir, fala. Ô, Marconi. Diga. Rapaz, é espera, calma. Lá devagar, mas tá agoniado, hein? Que louco tô esse? Ô, Marconi, rapaz, é bonito eu falar isso no ar, bicho. Eu comprei, a gente comprou uma pizza gigante de 20 pedaços, 20 fatias. Só tu comeu 15. Eu uma. A dona lá, a uma. Cara, bem arde pra falar isso, no mínimo. A tua dona, uma, e sobraram duas. Aí ficou aquela confusão. Quem comia, ninguém quis comer os dois pedaços, ficaram lá dois. Mas só tu comeu 15 pedaços. Mas foi eu comi sozinho, né? Beleza, joia. Tá bom. Da próxima eu lhe pego na curva, na esquina, no pulo do gato. Rapaz, não diga um negócio desse não, eu contando essa história, rapaz, Anselmo, querendo me dar sua fama, nada disso, vou perguntar a Chavante, lá em Teca o prejuízo qual foi, depois. O Leonardo falou que quando aí a conta vai ser tudo você que vai pagar tudo aí, viu? Pronto. Vai, que a baixinha é bem mansinha. Apesar de toda baixinha é capetada, viu? Eita! Anselmo, Anselmo, você tá bem, Anselmo? Você tá bem? A história de Teca. Oi, Dileuza. Eu conto aqui, Anselmo? Não, né? Aqui não pode não, né? Enquanto tu caiu no rapaz da pizza, velho. Não esperou nem chegar a pizza na mesa. Olá, tem recado, mais um recadinho aqui no nosso WhatsApp. Oi, boa tarde. Boa tarde, Marcon, passa a música de Pablo. Pera. Boa tarde, Marcon, passa a música de Pablo, oferecendo pra Cauã. Que tá te ouvindo, é apaixonado por você. Manda aí um alô pra ele. Valeu, é o Cauã, é? Cauã, um abração pra você, viu, Cauã? Tudo de bom, obrigado aí pelo teu carinho, pela tua audiência. Val, né, participando da nossa programação. Anselmo, fica na tua, Anselmo. Daqui a pouquinho, viu, Anselmo? Ô, Anselmo, vai tomar Coca-Cola hoje, Anselmo? Ou não? Aí tomar um refrigerantinho. Foi, né? Beleza. Tranquilidade total, é assim. Sim. Chavante a gente chamou na bota. A gente tomou várias lá. Só gelinho. Viu? Mas tudo bem. Sem contar a minha derrota que eu tive lá no Bar de Teca lá, mas ali é. Já passou. Tá tudo suave. Tudo em paz. Valeu, meu querido. Forte abraço. Abraço a turma boa aí que ouve aí a boa, a braba, 104,1. Maravilha. Não, tô tomando cerveja aqui, gelinho. Tô fazendo as tretas aqui na roça, tomando gelinho. Ah, gelinho, né? Hoje é gelinho. Pensei que você tinha pedido alguma Coca-Cola e recebeu uma Fanta depois. É, boa tarde, Marconi. Tudo em paz, beleza? Aqui quem tá falando é Gustavo, da Fazenda Estaleiro. Gostaria de ouvir a música de Gustavo Lima, Quando a Chuva Passar. Eu ofereço pra todo mundo que gostarem da música. Eu gostaria de mandar alusão pra Sueli, pra Maria Cremilda, pra Damares, pra Marli, pra Valdirene, da Fazenda Jurema. Um alô pra Eliette da Fazenda Ilha, um alusão aí também pra Maria lá em Amargosa. Aproveitar e dar um abraço aqui pra Zinha, né? Zinha da Fazenda Ilha. Ô, Zinha! Zinha me cobra o alô dela. Tô mandando, viu, Zinha? Foi no dia que eu esqueci de você, Zinha. É, um alusão aqui pra Leide Soares, fazendeira, pra Leila, pra Vinícius dos Cagros de Dentro. Um alusão pra Zete, um alô pra Isabela. Um alusão pra tia Lia lá da Fazenda Estaleiro. Valeu, Marcos, tudo de bom. E um ótimo trabalho pra você. Valeu então, Gustavo. Daqui a pouquinho eu volto com mais participações no nosso interativo no oferecimento de Brandão Joias. Quer surpreender as pessoas especiais na sua vida? Procure a Brandão Joias, tá bom? Agora tem sucesso de Henrique e Juliano, Conversa e Lençóis. Senta aqui, vou te falar umas verdades. Um choque de realidade na sua vida. Não é sobre o que você quer escutar, é sobre o que você precisa. O tal do homem na primeira olhada não procura sentimentos. De cara você vê o amor da sua vida, ele só vê cama batendo. O processo é lento, pra amar leva um tempo. Bota uma coisa na sua cabeça, que você não vai sofrer mais na mão dos caras. Mulher é emoção demais, que homem é tesão demais. Usa isso a seu favor, fala não, você vai ver uma porrada de marmanjo aí correndo atrás. Dificulta mais, você tem a faca e o queijo na mão, é só prender, mexer com nós. Aí você vai ver que você cai menos em conversas e lençóis. Olhar nada não procura sentimento. De cara, sem ver o amor da sua vida, ele só vê cama bater.